direto da Babilônia, LNDA, aqui sul do Brasil, norte do Paraná. Liga nós e pode pá. Inunda outra, nós é zica pro sistema. Nós é veneno na sopa, rima explode na boca. Mas o tema é lealdade, é o certo pelo certo, justiça e liberdade. Código 43, mais uma vez. Especialmente pra vocês, eu vim da selva fria de concreto e aço, onde as hienas estão perdendo espaço, onde o Judas junta seus pedaços, lavando o rosto com esponja de aço. Aqui sua atitude vale bem mais do que ouro. Um bom malandro não se ilude com a cereja do bolo. Eu nem quero esticar o chiclete, o requinte é de crueldade. Eu tô sempre cantando rap ligeiro com as pioiagem. Sexta-feira 13, noite de lua cheia. Uns tão provando do mel, outros tão mastigando abelha. Tem que tomar cuidado que os valores foi trocado. Quem era pra fazer o certo tá fazendo tudo errado. Eu sei, é complicado, mas vou tentar te explicar. Ninguém vai bater palma pra ver comédia dançar. Essa é a nossa sintonia, essa é a nossa atmosfera. Sai, jurão, mira, mas me erra. A sua vaidade não me fez de refém. Quem tem simplicidade sempre vai além. Minha sagacidade não tem pra ninguém. Que Deus nos abençoe, aleluia, amém. Eu vejo o piche no muro, viela, beco obscuro. Entre os escombros, entulhos, a poesia é o rascunho. Mentes tenebrosas, ideias fabulosas, crises venenosas, pólvoras e rosa. Alarme, cerca elétrica, arame farpado, colete à prova de bala. Carro blindado, estilo Bonnie Clyde, Al Capone, negócios e sociedades. Que geram mole, suave, bright na night. Tomando vodka e Sprite, tumultuando as boate, causando com as biate. Nossa rima é uma Glock, que cospe fogo, headshot, game over e fim de jogo. A sua vaidade não me fez de refém. Quem tem simplicidade sempre vai além. Cidade não tem pra ninguém. Que Deus nos abençoe, aleluia, amém. A sua vaidade não me fez de refém. E minha simplicidade sempre vai além. Peço a Deus pra que me dê sabedoria. Eu peço a Deus pra que me guia e que me defenda. Pois 90% do que eu escuto hoje em dia é lenda. Aí, guerreiro, seus inimigos ainda vão te aplaudir em pé, quando o escudo for o seu olhar e a espada for sua fé.